dia. Rádio. Vamos ver. Você gosta de interatividade? Player. Diversão. Muita música boa. Então falta iRádio no seu site. Pegue agora um player personalizado da iRádio e deixe o seu site com total interatividade. www.iradio.com.br. iRádio. A maior qualidade de transmissão do Brasil informa a hora certa. iRádio 8 em ponto. O que você está esperando para transmitir áudio e vídeo com qualidade digital via web? Localmídia. O primeiro provedor de tecnologia especializado em streaming no Brasil. Transmitimos rádios, TVs, palestras, shows, workshops e muito mais com o melhor custo-benefício. Participe do nosso desafio e teste nossos serviços durante 24 horas. Sem nenhum custo. Acesse agora mesmo www.localmídia.com.br. Localmídia. Transmissões digitais. A iRádio está de site novo. Mais interatividade para você ouvinte. E mais, o iRádio.com.br agora conta com colunas dos mais diversos assuntos. Com uma equipe que não marca bobeira e faz o melhor conteúdo da web. E não para por aí. A iRádio é a web rádio oficial da Rede Brasil, a maior rede de bate-papos do Brasil. Essa é a sua iRádio. Para o Brasil e o mundo via rede mundial de computadores. iRádio, cada vez mais, o som da sua vida. Opa, tudo bem? Seja bem-vindos e agora vai estrear um novo programa aqui na iRádio. Pelo amor de Deus, cara, eu tô com o coração na boca. Depois de 6 anos eu estou de volta e pra quem já me conhece, eu sou Michael Jackson. Pra quem não me conhece, eu sou Marcos Amaral. O som da sua vida. Cada gajo começou, cada hora que esculachou, é engraçado pra mim. Se não gostou, toma cachorro. Essa bagaça começou, essa bagaça começou. Cula Show, agora, na iRádio. Opa, agora sim. Senhoras e senhores, eu sou Marcos Amaral. Sejam bem-vindos ao Cula Show, um novo programa estreando aqui. Janeiro é o mês das estreias na iRádio, não é, senhoras e senhores? E o som da sua vida traz essa grande... Cara, não sei como descrever esse programa. É horrível, horrível. Simplesmente horrível, certo? E vocês vão testemunhar isso conforme o tempo vai passando, porque até as 10 da noite eu vou com vocês ao vivo aqui com o Cula Show na iRádio. Você pode participar através do nosso chat, nós estamos no canal Brasil e no canal Rádio da Rede Brasirc, tá certo? Rede Brasirc, você abre o seu Mirc, sim, nós é velho pra caramba, digita aí, / server, né, espaço... Brasirc.org, né? Brasirc.org. Eu também tô velho já, a cabeça não funciona muito bem, né? É uma maravilha. Além disso, você pode participar ao vivo pelo Skype. Sim, adicione lá no seu Skype marcos.irádio. Marcos.irádio, você pode participar, chamar a gente e entrar ao vivo aqui nessa bagaça. Sim, senhoras e senhores. E também, lógico, mandar o seu pedido de música ou o seu recado através do nosso site www.irádio.com.br. Alô, nossos iFriends, os parceiros que colocam o player no site da iRádio. Você quer colocar o nosso player no seu site? Você pode ver lá no nosso site, irádio.com.br, na seção iFriends. Você pega um player bonito pro seu blog, pro seu site e fica com o melhor som da sua vida. Vamos de música daqui a pouquinho, a gente tá de volta. O som de Jota Quest, Na Moral, você ouviu também aí, David Guetta, She Wolf e Rihanna Diamonds, aqui na grande estreia do Cula Show. Sim, senhoras e senhores, um programa que... vai dar o que falar, pelo menos é que nós espera pra ganhar um prêmio. Agora vem aqui, Carlos Alexandre, vem pra cá, faz favor, meu querido. Essa música é demais. é sentimento de um amor perdido. Agora vá pra cadeia, eu não quero mais te ver. É a polícia te levando, eu aqui fico zombando do teu jeito de viver. Agora vá pra cadeia, porque o mundo é moderno. Opa! Já que eu não te quero mais, vá morar com Satanás lá nas grades do inferno. Muito bem, isso, você vê o carinho, né, cara? Vai morar com Satanás lá nas grades do inferno, eu vou falar pra você, cara, hein? Ai, ai, ai, ai, Carlos Alexandre, da época do clássico do Brega, né? Aqui nesse programa sensacional que é o Esculachou. E, bicho, vamos ouvir o refrão de novo, vamos pro refrão de novo, que isso é coisa linda, olha aí, ó. Agora vá pra cadeia. Tem até coro. Quero mais te ver. É a polícia te levando, eu aqui fico zombando do teu jeito de viver. Agora vá pra cadeia, porque o mundo é moderno. Já que eu não te quero mais, vá morar com Satanás lá nas grades do inferno. Ai, coisa linda, hein? Beleza. Lindo, lindo, cara. Olha só o que que chega aqui na... Porque nossa redação aqui, sempre trabalhando, né? Sempre bacana e tal. Vamos pras notícias aqui, né? Porque o negócio é louco, cara. Olha só, no Japão tem que ser no Japão, né? Num bordel japonês, cliente paga pra não fazer sexo e, além disso, levar a tapa na cara. Pode um negócio desse? Olha um negócio desse, olha só. É, em vez de sexo, clientes de um bordel no Japão pagam por serviços inusitados. Entre eles, o cliente paga 8,5 euros, né? Cerca de 23 reais, aí, segundo a cotação do dólar, é, no sentido de... no dia de hoje, né? Melhor dizendo, né? E aí, ele leva um tapa na cara, né? E é o mesmo, ou o mesmo valor... Ah, é, um ou outro. Ou você paga 23 pra levar um tapa na cara, ou você paga 23 real pra dormir por 3 minutos com a cabeça em cima do bumbum da minha. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Olha isso. Você vê cada coisa. O cara leva tapa na cara ou dorme com a cabecinha no bumbumzinho da mocinha, né? Muito bem, muito bem. É coisa de japonês, cara. Isso é verdade, isso não é mentira, não. Isso não é mentira, não, cara. Eu acabei de ver aqui no G1, certo? É uma fonte fidedigna, pelo menos, né? Dá pra gente confiar que é verdade, certo? E logo, daqui a pouquinho, a gente fala da namorada Mike Tyson. É, namorada Mike Tyson, ela que mordeu, arrancou a orelha do namorado na mordida, daqui a pouquinho a gente fala, certo? Bom, é, lembrando pra galera que o Skype tá aberto pra galera que quiser participar ao vivo, né? Pode ligar pra nós e tudo e tal. Ou senão você também pode mandar o seu recado através do site da InRádio. Inclusive tem um recado aqui do LLCM mandando aqui pra gente. Fala, Marcão, manda um abraço pro JP, o vulgo João Paulo, que está na escuta da Melhor do Brasil. Isso mesmo, senhoras e senhores, a Melhor do Brasil, a InRádio, o som da sua vida. InRádio! Bom, é, vamos aqui também, a galera tá no, também falando aqui comigo no Facebook, você, se você quiser até a gente já divulga, é bom deixar divulgado, né? A nossa fanpage, a fanpage desse programa, você pode acessar lá www.facebook.com/esculachou. Esculachou, show, né? Do jeito normal, S-H-O-W, Esculachou, tá certo? Curte a nossa fanpage, participe conosco, a gente vai sempre divulgar, até inclusive é bom que você adicione já a nossa fanpage, porque ela já vai ser útil nesse programa, porque eu vou deixar até pro final do programa, a gente vai até as 10, mas eu vou falar, vai ser a dica Esculachou de cinema, eu não vou dar muitas dicas não, mas é um filme sensacional para vocês assistirem, a gente vai divulgar lá na fanpage, então já vai curtindo aí, certo? Acessa lá. Curte a nossa fanpage, tá certo? Manda um abraço pro Cigano Stinner, né? Aqui o Cigano Stinner tá ouvindo a gente, o Rafael Amaral e o Marcos Martins também ouvindo e acompanhando a gente pelo Facebook, tá certo? Um grande abraço pra galera que também no chat, né? No chat, sim, na rede no canal Brasil e no canal rádio da rede Brasirc, certo? Já já eu explico como que você faz para conectar. Você que tem o Mirk já tá ligado, aquele esquema todo, né? Para você que não tem, digita aí, barra server, espaço brasirc.org, se conecta e participa do chat aqui com a gente também. Bom, agora, será que já chegou? Já chegou? Atenção, atenção, por favor, atenção, diminui a trilha aqui para mim. Isso, alô, por favor. Atenção, comunicação aqui. Alô, técnica. Muito bem. Já chegou, já, né? Já chegou? Informação é que já chegou por aqui. É isso? Então tá certo, é hora da informação, é hora da notícia. Vamos então, agora com ele. Senhoras e senhores, momento de notícia, momento de informação. Tira o eco, tira o eco. Isso, muito bem. Muito bem. Com José Carlos Delay. Vamos lá. Alô, Marcos. Eu sou Carlos Roberto Delay. E vim aqui trazer as notícias do último momento. Então, a piso salarial de professores terá reajuste de 7,97%. Grávida baleada na banalhada. Grávida baleada na cabeça. Tem morte cerebral. Uau. Beleza. Família divulga retrato falado de suspeito. Calouros comemoram a aprovação com banho de lama em Curitiba. Polícia diz que médico do caso Adriele fraudou folha de ponto. Puta. Vixe, cinco jovens são assassinados em chacina em Salvador. E também, para concluir esse bloco, meu querido Marcão, pulseira da Disney gera polêmica. Opa, já foi. Obrigado. Eu mereço, né, falar pra você. Britney Spears, Criminal, aqui na Rádio Agora, 8h26. Não perca a hora. NSYNC, Bye Bye Bye, num dos blocos mais gays do nosso programa, a pedido do nosso querido Alan Gomes pelo Facebook. A gente volta já, viu? Mas antes do break, uma perguntinha do Quiz Escola Show. Você sabe como salvar 5 advogados de um acidente aéreo? A resposta logo depois dos comercial. O Escola Show quer saber. Você sabe como salvar 5 advogados de um acidente aéreo? Não! Parabéns! Muito bem, de volta com o Escola Show. Clima gay, né, do bloco anterior, a gente contagia! Ai! Ai, todo mundo dançando, mão pra cima, batendo palminha, balança o bumbum, assim, remexe o quadril... Aí eu disse, pro lado do outro. Pro lado do outro. Muito bem. Ai, que delícia. Grande abraço, a gente não pode deixar de esquecer. Grande Marcos Martins no Rio Grande do Sul. Parabéns, meu querido. Não é seu aniversário, eu sei, mas essa música. Não, sem preconceito, nada contra os gaúchos, jamais, né? Só aquela velha piada, né? Todo mundo faz, né? Não deixaria eu de fazer, não é, na verdade? Já pensou? YMCA in the Navy. O que podia ser gay ficou ainda mais, não é, gente? Bom, você pode mandar o seu recado aqui pelo nosso site, né? Pelo nosso site aqui. O El Gringo tá aqui ouvindo a gente de Santo André, diretamente de Santo André, São Paulo, Brasil, El Mundo. Falando aqui, boa, gostei da dos advogados. Abraço e boa sorte. Valeu, gringo. Você mora no meu coração. Muito bem, vamos ver aqui. Tem mais gente participando também. O Cigano Stiner, ele estava desesperado pelo Facebook, querendo saber como participava pelo site para pedir música e tal. É só acessar lá, pirradio.com.br, clicar no link ali para fazer o seu pedido ou mandar o seu recado, certo? E ele chega lá no tanto desespero, no final me pega uma música que eu não tenho aqui. Eita, meu Cigano Stiner. Olha, vou ficar te devendo essa do Elvis que você pediu, mas a gente providencia para a próxima, pode deixar. Manda um abraço aqui pro pessoal, né? A página do Escola Show, facebook.com/Escola Show. E vamos falar aqui agora da namorada Mike Tyson, cara. Opa! Namorada Mike Tyson, ela arrancou as orebas do namorado na mordida, cara. Na mordida. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Uma mulher da Flórida, certo? Ela tava discutindo com o namorado, né? E aí arrancou metade, não foi um pedacinho que nem foi o Mike Tyson, não. Metade da orelha do cara a mordidas. E depois ela fugiu para um motel, certo? Ela tava, a vítima contou que tava comendo um prato de macarrão, tal de boa. Começou a discutir com a mulher, a Sarah Wolchek, de 32 anos. E aí ela se irritou e partiu para cima do namorado, mordendo sua orelha esquerda e provocando uma dor intensa no homem, de acordo com o site The Smoking Gun. Os oficiais disseram que o homem ainda demorou cerca de 16 horas para procurar a polícia, já que ele não estava bem certo se ele ia registrar, né, queixa contra a namorada. Afinal, você pensa assim, numa discussãozinha dessa, ela já mordeu a orelha do cara, imagina se ele vai na polícia, né? Vai na polícia, entendeu? Ela fala, não, tá tudo bem, meu amor, vem cá, tal. Aí tá lá no bem bom, tal, de repente, quando você vacila, você já sabe o que acontece, né, bicho? Isso, isso mesmo, mais ou menos isso, é mais ou menos assim que você vai gritar. E aí, ele decidiu que não ia ao distrito, pois não aguentava olhar para a própria orelha naquele estado. Aliás, ele decidiu que ia pro distrito. É, eu tô também lendo legal aqui, né? Muito bom. Legal, Marcão, parabéns. E aí ela negou que causou ferimento e disse apenas que se realmente foi responsável, foi em legítima defesa. A moça foi presa e tem aí uma fiança de R$2.000 para pagar. E o detalhe é que ela já tem mais de 20 passagens pela polícia nos últimos 12 meses, tá certo? Nos últimos 12 meses. Beleza, né? Isso, legal. A moça é super, super, super bacana ela. Bom, manda um abraço aqui pro Alan Gomes, foi o que pediu o N5 Bye Bye Bye no bloco anterior, né? Rafael Amaral também, os dois estão ouvindo juntinho. Ah, estão ouvindo juntinho. Meu amor. Jonas, estão ouvindo juntinho, né? Quero saber quem que é o ativo dessa relação. Na verdade, eu não quero saber. Bom, você vai mandando o seu recado. Tem aqui, ó, o LLCM aqui, ó. Eu estou te ouvindo no carro. Certo? Se eu bater o carro, é sua culpa. Tá? É minha culpa nada, rapaz. Você tá louco aí? Você tem que prestar atenção no trânsito aí pra não dar nenhum vacilo aí, meu querido LLCM. Obrigado pela sua audiência. E quando você escuta o Escola Show, atenção redobrada no trânsito, pelo amor de Deus. Tá certo? Bom, vamos lá. Vamos fazer o que agora aqui? Tem Tem uma série de coisas, ainda vamos ter a tradução da semana? Sim, lógico, esse programa também é cultura, rapaz. Afinal, vosso locutor aqui também fala inglês, rapaz. Tá tirando? E nós é perfeito, daqui a pouquinho tem tradução da semana, daqui a pouquinho também tem mais um bloco jornalístico, sim, além das nossas notícias, além de Carlos Roberto Deley, ou é Alberto Deley, eu tô sabendo legal, né? Isso, palmas pra mim, palmas, tô bom. É um nervosismo, gente, é estreia, é emoção, o negócio aqui, eu vou te falar, é sensacional. Bom, vamos lá, vamos atender aqui o pedido, então, do nosso querido Cigano Stinger, já que não tem Elvis... Ele quer ouvir aqui um Jota Quest. Eu não sei qual que é a relação, entendeu? Que ele criou aí entre Elvis e Jota Quest, né? Já que não tem um, vai outro. Mas tudo bem. Vamos atender o pedido do nosso querido Stinner agora, 8 horas 40 minutos. O Skula Show vai com você até às 10 da noite. Agora tudo está parado com Jota Quest. Aí a galerinha do The Wanted com Glad You Came. Você ouviu também aí Out of Sight, Tonight is the Night. Foi o pedido do Bernardo Augusto. Nossa, você vê, o cara fala inglês, tudo bonitinho. Depois vi, né, foi o pedido do Bernardo Augusto. É, tá bom. E também Jota Quest, Tudo Está Parado. Foi aí o pedido do nosso querido Cigano Stinner, que não tinha o Elvis, então pra ele vai Jota Quest mesmo. Chapolin, eu também ouvi rádio. Esse número 1 do Bradiro. Muito bem, estamos de volta aqui com o Skula Show, né? É aquele momento que o locutor calcula errado a duração das músicas e tem que voltar um pouquinho antes do intervalo, né? Um pouquinho nada, mocota, cara, que beleza. É, vamos então fazer o seguinte, a galera continua mandando recados, né? Isso é muito bom, o pessoal continua mandando recado aqui através do site, né? Manda um abração pro Stinner, que até comentou sobre a notícia... A notícia que eu falei aí da namorada Mike Tyson, né? Que arrancou a orelha do cara, pelo amor de Deus, arrancou na mordida, cara. Ele falou aqui, ó, eu pago pra liberar essa mulher, só pra mandar ela morder o saco de um político, tá certo? Tá certo, muito boa. E ele falando aqui também, cadê? Valeu pela música, cara, só desejo, não tenho certeza, que você tenha sucesso e que fique por muito tempo fazendo o que você gosta. Talento você tem, fique com Deus, mais tarde dou outro bico aqui. Sucesso, faça um programa de muita zoeira e você será sucesso. Muito bem. Obrigado, meu querido Cigano Stinner, diretamente do Rio Grande do Sul, ouvindo aqui a rádio. Também a Legião de Amaral, aqui que apareceu Amaral pra caramba, bicho. Aqui no Facebook, aqui na minha... Eu publiquei aqui no meu perfil que eu tava no ar e veio o Vitor Amaral, Rafael Amaral aqui, todo mundo mandando recado. Tá certo, galera, tá certo. Muito obrigado. Bom, vamos fazer o seguinte. É aquilo que eu falei, né? O cara é pego de surpresa, tem que entrar no ar antes de ir pro comercial, né? Que maravilha. Conta piada, né? Conta piada. Fazer o quê, né? A gente tem que enrolar de algum jeito aqui. Tem que enrolar, né? Mas tem uma boa, essa daqui é legal, olha só. Eu lembrei dessa daqui, essa daqui me contaram esses dias, eu me cagamba lá todo de rir, cara. Ah, beleza. O véio, né? Nosso querido véio tá lá querendo dar aquela comparecida com a senhora dele, lógico, mas o negócio já não tava muito bom, né? Já tava meio zoado, né? E aí ele foi no doutor, lá no farmacêutico, falou: senhor farmacêutico, faz favor, eu preciso, né, comparecer ali na patroa e tal, e não dá, né, cara? Não tá respondendo o negócio, não vai, o que eu faço? Aí o cara, ó, leva esse comprimido, tá certo? Leva esse comprimido aqui, essa carteirinha com 3, você vai tomar só metade de um, certo? Meia hora antes, que o negócio vai, certo? Vai ficar beleza, vai funcionar. Eita, né? Porra! E aí ele pegou, foi, beleza, foi pra casa todo felizão, né? Ô, rapaz, hoje eu vou dar aquela e tal. Chegou lá, empolgado que tal, e me decidiu tomar as 3. Tomou as 3 de uma vez só. Você vê. Negócio, né? Ficou que nem a espada do Lion, cara. Aquele negócio, ele pegou a mulher e tal. A mulher lá, nossa, foi pro céu a mulher, tá? Gostou, beleza. E ele não parava, deu a segunda, deu a terceira, o negócio não abaixava. E ele lá, dando a quarta, dando a quinta, o negócio, né? A mulher desistiu, ele pegou, ficou lá sentado na cama, pensando, o negócio não baixava, o que que eu faço? Passou a empregada pra arrumar ali a cama, não deu outro, o cara pegou a empregada também. Pegou a empregada, pegou duas, três, quatro vezes, a empregada saiu correndo, ele começou a ficar preocupado, pelo amor de Deus, esse negócio aqui não baixa, esse negócio aqui tem alguma coisa errada, né? Foi pegar o telefone pra ligar pro doutor, pro farmacêutico, pra pedir uma ajuda, né? Pô, o que que eu faço aqui? O telefone dele não tá funcionando. O telefone do cara não tá funcionando, ele, vou lá no telefone do... Vou falar com o porteiro, pô. Falar com o porteiro, pedir o telefone emprestado lá. No caminho do corredor, passa a síndica do prédio, não dá outro, o cara vai lá e... Pimba, de novo na... Pega a síndica, passou as vizinhas lá, vizinha do 202, do 205, do 209, o cara passando o rodo geral, cara. Passando o rodo geral, as mulheres tudo desesperadas, começou a ir pra casa lá do velho, falar com a mulher do velho, o que que tá acontecendo e tal. E o cara pega, né, chega na portaria, liga pro médico, o médico fala, o farmacêutico fala pra ele, olha, pra baixar, o melhor jeito é você colocar o bigulinho ali no copo de leite. Pega um copo de leite gelado, certo? E põe ali dentro que o negócio resolve, certo? E o cara foi, acabou a trilha, bom, beleza. Você vê que a piada é curta, sensacional. O cara volta pra casa, passa ali pela entrada de serviço pra não, né, não causar mais aquele desconforto, as mulheres tudo desesperadas na sala, tal, não sei o quê. Ele vai na geladeira, pega o copo de leite muito bem e coloca a bigolinha. Muito bem. Coloca a bigolinha no que ele taca a bigola no copo de leite, meu amigo. Opa! Me surge a empregada na cozinha e vê a cena. O cara pelado com o copo de leite, né, e o birugo enfiado no copo de leite. Desesperado, bicho, não dá outra. A mulher vira, vai lá pra sala correndo, desesperada, pálida, e vira e fala pras mulheres. Gente, pelo amor de Deus, corre, mas corre mesmo, porque, bicho, esse cara tá recarregando lá na cozinha. Ah, meu Deus do céu. Olha, versão exclusiva, forró Gangnam Style, exclusiva nada, mas nós plageia. É um forrozão aqui no Escola Show, versão exclusiva do Gangnam Style forró. Vamos ouvir esse negócio na íntegra? Será que eu devo soltar aqui na íntegra pra galera? Vamos lá, na íntegra pra vocês, acompanha aí. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Hey, sexy lady. Opa, Gangnam Style. Hey, sexy lady. Hey. 정숙해 보이지만 볼 때 노는 여자. 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자. 하지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 때 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 그녀보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. É o Gangnam Style versão forró, a gente volta já. Não saia daí, o Escola Show volta já. Estamos de volta. Mas se eu quando faço semia, quando eu carneio o porco, quando eu tô carpindo, só escuto o rádio. E grita junto comigo. Rádio. Alô. Alô, som, eco, adoro eco, que maravilha, senhoras e senhores, esse é o show da vida, é aquele programa que você gosta é o Escola Show. Maravilha, o microfone caiu. É, eu acho que eu tava falando, o microfone tava zozó, né? Tava ruim pra caramba. Foi, caiu o negócio, eu nem vi aqui o caninho do microfone. Aquele microfone estilo telemático, sabe? É, aquele bem, mas é da Sony, rapaz. Não, peraí. É, o orçamento foi baixo. Acho que é da Sony, deixa eu ver a marca disso daqui. É, Snoise? Agora são 9:03, né? 9:03 e o vosso DJ aqui, o Marcão, fica com você até as 10. Você pode mandar o seu recado pra gente através do nosso site, irradio.com.br. Tem a seção lá, pedidos e recados, você clica, certo? Se você estiver ouvindo nossa bonita programação através dos nossos iFriends, você tem ali também um link de pedidos e recados. Se você não sabe o que é iFriends, eu vou explicar pra você. É lógico, né? Os amigos da iRádio. Você que quer ter o player da iRádio no seu site, acessa lá o site da iRádio, radio.com.br. Lá tem um belo banner para você clicar, preencher o formulário e pegar o player da cor que você quiser, para combinar com o seu site, para ficar, rapaz, para ficar bonito, certo? O negócio não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Aqui a gente só faz coisa bacana, né? Vamos falar aqui mais notícias, né? Daqui a pouquinho a gente tem mais um bloco de notícias, né, bonitas e tal, pelo menos nossa tentativa de informar você, mas essa que chegou aqui de última hora na redação, a gente tem que falar, afinal, é aquela coisa, né, só parece coisa bizarra aqui pra nós, né, vamos lá. Aqui, ó, polícia surpreende bandidos e homem tenta comer dinheiro falso. Pois é, olha, eu acho, se você já se aventurou aí no YouTube da vida, né, nesses blogs de humor, você já deve ter visto um vídeo que tem um cara que quando ele é preso ele come um pedaço de papel que seria, sei lá, acho que a prova do crime. E eu acho que, sinceramente, este belíssimo animal aqui tentou fazer a mesma coisa, né? Dois suspeitos e um menor foram presos depois de tentarem usar dinheiro falso em dois restaurantes em Johnson City, no estado americano do Tennessee. Quando a polícia chegou, um dos homens ainda tentou se livrar das provas e começou a comer as notas. De acordo com a emissora WCIB, Michael Heron, de 46 anos, e Eden Edling... Eita, que nomezinho, filho da gota, rapaz. Eden Edlingham, de 30 anos, foram a uma casa de panquecas. Olha que bosta. E quando tentaram pagar a conta, os funcionários suspeitaram do dinheiro utilizado. Mesmo assim, os homens e o menor deixaram o local, entraram num fast food e tentaram usar o mesmo dinheiro na hora de fazer o pedido. No entanto, os colaboradores chamaram a polícia, que surpreendeu, isso muito bem, o trio ainda no local. Quando os oficiais se aproximaram, Edlingen tentou comer algumas das notas que estavam escondidas em seu sapato. A dupla acabou presa sob acusações de falsificação e por contribuir para a delinquência de menores. O jovem foi encaminhado para os responsáveis e vai ser apresentado em um tribunal para menores na próxima semana. Os outros dois, queridos, já rodaram e já foram para a cadeia, tá certo? Bom, quem mais aqui? O pessoal no Facebook aqui tá começando a curtir a página do Escola Show, sim, curta, porque daqui a pouquinho, antes da gente ir embora, tal, lá, no final do programa eu vou deixar, a gente deixa sempre o creme pro final, né? E no final vai ter a dica de cinema do Escola Show, com um filme, olha, sensacional. Ele é sensacional, eu assisti, certo? Eu estou simplesmente revoltado com o que eu vi, certo? Vocês vão entender o motivo da minha revolta logo mais aqui no Escola Show. Estou simplesmente puto, simplesmente puto com o que aconteceu com esse filme bizarro que eu vou compartilhar com vocês, certo? Um grande achado do cinema europeu, certo? Vamos lá. Bom, senhoras e senhores, permitam-me agora, nesse momento, eu gostaria de realizar um pequeno sonho, certo? Porque eu sempre sonhei em ser um grande comunicador. Sempre sonhei naquele, sabe, aquele momento de glória, o ponto mais alto. Já me aventurei no jornalismo, e lógico também, no jornalismo, quando estava lá, almejava direto, mas não secava direito o pinguelo, cara. Que beleza, receita errada, muito bom. E eu almejava ser um grande jornalista um dia e apresentar, quem sabe, o Jornal Nacional. E como a gente não consegue chegar a isso tão fácil, o máximo que nós conseguiu, nós vai descobrir agora aqui no Escola Show. Se liga aí. Rede Louco apresenta Jornal Irracional. Boa noite. Boa noite. Confusão na África do Sul do Norte. Prostitutas invadem o Palácio do Trabalho para que tenham a carteira profissional assinada. Um país em que a maioria dos estados ainda carece de profissionais. Restaurantes de todo o Brasil estão proibidos de servir feijão, repolho e ovos para motoristas. Segundo a prefeitura, 90% das emissões de gases que provocam o efeito estufa na cidade vem do trânsito. Ministros do Supremo decidem fazer festa em sauna gay no Rio de Janeiro. E o presidente da Câmara diz que pode não seguir a decisão dos ministros. Em comemoração à estreia de seu programa, o locutor Marcos Amaral realiza uma pequena festa particular em sua casa. Participaram jovens de todas as regiões do país, quase 3 milhões de alunos de escolas públicas. E como você quer que eu termine o jornal hoje, William? Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia em meia hora, de 5 em 5 minutos, me digas eu te amo. Não, pera, aí já é demais, não começa com isso, né? Começa sim. Não, cara, não começa, mas por quê, cara? Se não me disseres urgente e repetido, eu te amo, eu me precipito no caos. Tá certo, Bonner. Boa noite, eu te amo. Jornal Irracional. O som de Florida com Whistle, você ouviu também Chris Brown, Don't Wake Me Up, e Will I Am com Eva Simmons, This Is Love. Senhoras e senhores, estamos aqui no ar, este é o Escola Show. O som da sua vida. Muito bem, Escola Show aqui, né? Agora com essa grande música, o nosso querido Rei Bianchi, a música do Fanho. Agora 9h21, se liga nessa bonita voz. Muito bem, que beleza, né? Você disse que eu não posso cantar porque eu sou fã, é bobeira, cara. Tentando que ganhar, no que não é, vivendo é aceitar, dando na puta, vou meu ir. Olha, essa parte eu não entendi, mas tudo bem, beleza, também é meio. tá certo, não soa muito bem, mas tudo bem, tranquilo, tá beleza, tá legal. Bom, você vê, as notícias não param de chegar aqui no Escola Show, né? Essa equipe da Rádio sempre trazendo as melhores informações aqui pra nós, né? E, lógico, a gente tem aqui bonitas notícias. Vamos ver essa daqui, olha só, eu não entendi muito bem. Eu não sei o que esse cara andou fumando, não sei, porque ele chegou com uma história muito estranha pra polícia. Olha, se liga só, o cara de 28 anos, barba na cara, pô, já é um marmanjo, né? Ele chegou na delegacia, falou pro delegado: ó, delegado, o negócio é o seguinte, eu fui agredido, né? Chegou lá todo roxo, todo quebrado. E quando o delegado perguntou quem foi, o cara me disse que foram dois umpa-lumpas. Eu não tô entendendo isso, cara. O cara virou, falou que foi isso, que tinha um rosto pintado de laranja, cabelos tingidos de verde e usava um capuz. Quer dizer, nitidamente um umpa-lumpa, né? Isso foi em Norwich, na Inglaterra, e a polícia tá procurando aí esses dois umpa-lumpas que, segundo a testemunha aí, a vítima, melhor dizendo, tiveram ajuda também de outros, sei lá, não sei, eram umpa-lumpas, outros dois malucos aí ajudaram o cara, né? Muito bem, é sensacional, cara. É coisa que só acontece na Europa. Falando em Europa, rapaz, cara, eu ainda tô puto com o filme que nós vamos compartilhar aqui com você daqui a pouquinho, certo? Fica ligado. Daqui a pouquinho a gente vai falar de um filme europeu, cara, e o negócio é horrível. É horrível, é horrível. É mais que horrível, tem que ser um gato mais bravo. Isso mesmo. Muito bem, obrigado. Já você fica de olho enquanto isso vai adicionando, vai, aliás, dando o seu curtir na nossa página aqui do programa, o facebook.com/esculashow, tá certo? Esculashow. Muito bem. E esse negócio aqui desse filme vai ser compartilhado lá, tá certo? A gente vai colocar lá o filme para vocês assistirem, tá certo? Muito bem. Tem uma outra notícia aqui que parece que é uma sequência da notícia que eu acabei de dar. Teve os umpa-lumpas e agora tem os quatro jovens, né? Três de 19 e um de 18, que entraram numa loja de conveniência, sei lá qual é que é o negócio, vestidos de Smurfs. Opa! Vestidos de Smurfs, tudo azul, com o gorrinho branco, coisa mais linda, cara. Lindo, lindo, sensacional. E aqui, ó, você vê, eles entraram, chegaram fumando na loja, tal. O papai Smurf estava com uma bela calça vermelha, seus dois filhos de calça branca entraram na loja, foram filmados pelas câmeras de segurança, tal, né? Compraram, né? Fizeram as compras muito bem, e quando saíram da loja, um dos Smurfs, que curtia um cigarrinho, né, pediu um isqueiro pro caixa. E aí, o cara virou e falou: ó, meu querido, é lei, não pode fumar aqui dentro, né? Sabe que não tem assim, não é permitido esse negócio aqui. E aí, o que acontece? Os Smurfs encheram o funcionário de porrada. Muito bem, encheram o cara de porrada, certo? Os suspeitos já foram presos, a polícia conseguiu identificar eles nas imagens. Eu não sei como, porque o cara tava disfarçado de Smurf, pô. Essa polícia aí, eu te falar, cara, é na Austrália, né? Outro nível de polícia, outra coisa linda, sensacional. Vamos fazer o seguinte? Vamos aqui, daqui a pouco é hora do break, a gente tem que falar. Antes disso, eu quero levantar aqui uma notícia. Essa notícia rolou aí nos noticiários e tal, né, nos grandes portais. Vamos falar do Zé Hugo. O Zé Hugo é de Jequitinhonha, certo? A 670 quilômetros da capital mineira. O cara me acha uma carteira, certo? Com R$3.400. E o que ele faz? Ele devolve, tá certo? Devolve muito bem. Muito bem, um ato de honestidade do cara. Ele devolveu a carteira pro dono, certo? E aí aquilo, a filha dele, orgulhosa, falando: eu vou levar pro resto da minha vida o exemplo dele, é a pessoa ser honesta, é o que falta hoje no mundo e tal. E, bom, pelo que eu vi, não teve nada aqui, o dono da carteira não deu nenhuma gratificação e tal. Por enquanto nada rolou, né? Geralmente teve aquele caso do mendigo que doou, que encontrou uma carteira, deu pro dono de, aliás, encontrou dinheiro roubado do dono de um restaurante, não, o dono do restaurante deu um emprego pro cara, tá, aquela coisa. Eu quero saber de você, meu querido. Você que está aí ouvindo a gente, você teria essa honestidade de devolver R$3.400? A gente não está falando de dinheiro, qualquer dinheiro, né? Estamos falando de uma grana que paga as contas e tudo mais. Vai pensando aí, manda sua resposta para a gente através do site da iRádio, iradio.com.br, que nós vai agora para o break, certo? E daqui a pouquinho a gente está de volta aqui até às 10 da noite. Não sai daí, meu filho, que já já a gente está de volta. Não saia daí, o Esculachou volta já! O que você está esperando para transmitir áudio e vídeo com qualidade digital via web? Local Media. O primeiro provedor de tecnologia especializado em streaming no Brasil. Transmitimos rádios, TVs, palestras, shows, workshops e muito mais com o melhor custo-benefício. Participe do nosso desafio e teste nossos serviços durante 24 horas. Sem nenhum custo. Acesse agora mesmo www.localmedia.com.br. Local Media. Transmissões digitais. Rádio. A maior qualidade de transmissão do Brasil informa a hora certa. E rádio 9:28. iRádio está de site novo. Mais interatividade para você ouvinte. E mais, o iRádio.com.br agora conta com colunas dos mais diversos assuntos. Com uma equipe que não marca bobeira e faz o melhor conteúdo da web. E não para por aí. A iRádio é a web rádio oficial da Rede Brasirc, a maior rede de bate-papos do Brasil. Essa é a sua iRádio. Para o Brasil e o mundo via rede mundial de computadores. iRádio, cada vez mais, o som da sua vida. O som da sua vida. Estamos de volta com o Esculachou, senhoras e senhores. Agora, 9 horas e 29 minutos. É a banda Café no Bullying no Esculachou. Ela só gosta de chupar se pôr no pau. Ela só gosta de chupar se pôr no pau. Opa! Ela testa o sorvete de copinho. Prefere um picolézinho pra poder lamber o pau. Ela só gosta de chupar se pôr no pau. Ela só gosta de chupar se pôr no pau. Ela detesta o sorvete de copinho, prefere o picolézinho só para lamber o pau. Um belo dia em uma sorveteria, uma mocinha queria chamar minha atenção. Ela chupava sorvete feito uma louca, fazia caras e bocas só pra me deixar doidão. Ofereci o meu sorvete de casquinha, ela deu uma chupadinha e falou: não me leve mal, é que eu prefiro um picolé no pauzinho saboroso, bem durinho, puro. Eita porra. Meu Deus do céu, cara, mas que pouca vergonha, rapaz. Que bom que o horário permite, né, um negócio desse. Eu acho, né, se não, esse vai ser o primeiro e o último programa, cara. Ela só gosta de chupar se for no pau. Ela detesta o sorvete de copinho. Prefere o picolézinho pra poder lamber o pau. Muito bem, senhoras e senhores, você vai mandando o seu recado através do site da iRádio, www.iradio.com.br. Clica lá em pedidos e recados, para você mandar a sua mensagem aqui pra gente, pedir aquela música, mandar aquele bonito e cordial abraço pro seu amiguinho que está ouvindo aí você. Você também pode ir adicionando aí a nossa fanpage, né? Aliás, dando o seu like na fanpage. Parece o velho falando esse negócio de rede social, né? Fala tudo errado, que beleza. É, vai lá na nossa fanpage, é facebook.com/esculashow, tá certo? Esculashow, tudo junto, certo? É só pra ficar mais fácil você digitar aí, né? Não vai escrever errado. Olha aí, certo, né? O nome do programa que tá escrito errado. Vai entender esse negócio, né? Meu Deus do céu, vou falar um bagulho pra você, hein? Bom, É, o negócio é o seguinte, vem chegando notícia, vem chegando informação, vem chegando um monte de coisa, né, aqui pra gente. O pessoal vai comentando através da página do Facebook, vai mandando recado também, até pelo Skype aqui, o pessoal também tá mandando recado. Tem o nosso chat lá no servidor da Brasirc. Se você que tá com o Mirc aí, o Mirc ainda existe, sim senhor. Você pode conectar lá na rede Brasirc e entrar na sala Brasil e na sala rádio, as salas que tem aí a galera participando aqui com a gente. E a trilha acabou, que beleza, né? Isso. Muito bom, muito bom. Aqui a gente resolve em cima da hora, não tem esse negócio não. Agora 9 horas e 32, a gente vai daqui a pouquinho pra música. Você que não adicionou ainda a gente lá no Face, lá, não curtiu nossa página, vai lá, porque daqui a pouquinho a gente vai divulgar. Olha, vocês estão vendo que eu tô falando disso desde o começo do programa, né? Mas é revoltante, é revoltante. Ao mesmo tempo que é bonito, é revoltante. O filme, a sugestão de filme da Dicas de Cinema do Escola Show, que vai rolar antes da gente ir embora, né? A gente vai até às 10, temos aí meia hora juntinhos aqui, né? Sim, juntinhos. Mas que beleza, não? Que maravilha. Não, essa trilha não tá boa. Essa trilha tem que ser algo mais romântico. Mais romântico aqui. Isso. Beleza, deixa eu ouvir o locutor aqui. The pencil is red. And my sausage bends away. I like. Opa! Ah, agora sim, senhoras e senhores, aquele momento, esse eco sexy, eco sexy, eco sexy. Que beleza. Para aquele momento com você, você garota, você que tá ouvindo, porque esse programa é para todos os sexos. Certo. Pra você moça, pra você moça, pra você gata. Gata, você não é rebelião em presídio, mas deixou meu colchão pegando fogo. Ah, gata. Gata, você tá sentindo cheiro de tinta? Não? Não? Porque tá pintando um clima no ar. Ah, beleza, gata delícia, gata bonita. Me enrola esse cara. Gata, me chama de horário de verão. A gente tá no horário de verão, essa é boa. Me chama de horário de verão e vem perder uma hora comigo, sua linda. Ah, que beleza. Esse momento de amor, amor, amor, amor. Ei, ei. Ou, oh. Oi, oi, oi, que beleza, O amor que nasceu de mim, nasceu de ti, nasceu da alma. Opa! Já dizia a bruxa do 71. Esse é o Escola Show. Técnica, tira, por favor, tira o eco aí. Obrigado, muito bem. Obrigado. Tira a trilha, tá? Tá muito romântico o negócio. Põe outra trilha aqui, faz favor. Isso, uma trilha mais, um pouco mais, né? Lounge, tá? Aquela coisa que vai dogando aquela. Hã? Que beleza, você vê. Você achou um programa sensacional, palmas. Palmas, um programa. Olha. Eu vou te falar como que a rádio, senhoras e senhores, teve a coragem de botar isso no ar. Sensacional. Agora estão se arrependendo amargamente ali. Tudo bem. Aqui, Marcela Soares pedindo música, tá falando aqui pelo Facebook. Eu posso pedir música? Ela quer que eu responda. Ela não. Pode. Pede música aqui pra nós, que nós vamos pro bloco musical agora. Tocar aquele som pra galera, daqui a pouquinho, aproveite os últimos minutos, porque daqui a pouco é hora da revolta. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês desse filme. Eu não aguento, eu vou falar, cara. Eu tô cansado desse filme já. Eu vi umas duas vezes. A segunda foi pra confirmar a minha revolta, pra ver se, pra não falar que eu tava sendo chato, né? Mas tudo bem, já a gente vai falar sobre isso. Enquanto isso, vamos de música. One Direction, Live While We're Young. Ai, que inglês horrível, cara. versão de Maroon 5, o 5 Marrom, rapaz. É, com One More Night, você ouviu também aí The Black Keys, Lonely Boy, o pedido da Marcela Soares pelo Face. Beijo, Marcela. E também o One Direction, Live While We're Young. Essa daí é um verdadeiro trava-línguas, rapaz. Pra quem não é dos Estados Unidos, o bagulho é feio, cara. Esse é o Skula Show. Você está ouvindo irradio.com.br. irradio.com.br. A melhor música você ouve aqui. Irradio. E o Skula Show também é cultura, também é beleza, também é romantismo. Então agora a tradução da semana: Scorpions Under the Same Sun, a música traduzida do Skula Show. 9h47, o amor está no ar. A tradução da semana pra você, rapaz. Eu sou um demônio. E a voz cheira um panacão. Descobri. Uniforme. Não me atrai. A sua moda. E as freiras abraçar. O Black o Black, ler o livro, tom laranjado. Tu eu vou esquecer. Será Eva na escada? Põe kibe e guaraná. Agora se liga o refrão, aquele momento romântico, vamos. Cozinhar. Levando a Conceição. Uia. A gangue de seis mulheres. Vem voar. Voar. O quente vive zoando. Sacanagem isso aí. A sogra do Ivo Nem. Pede cheiro, eu sou malão. Onde te levo? Liram tudo. Que segue vai. Sou o tigre. Tigre na prisão. Mobilete. Omelete. Robin Dye. Morreu ele, sem falar inglês. Buiu eu vou esquecer. Será Eva na escada? Põe kibe o step vai. Cozinhar. Levando a Conceição. Uia. A gangue de seis muia. Vem voar. Voar. O quente vive zoando. Sentai. E fica igual He-Man. Que o Luiz vai de ré. Ah, não assusta o Ken Brigadão, não, ele tá mexendo. Maria. Marrone traz um cheio. O Ivo gosta de arreio. E briga com eu só lá. Essa é a tradução da semana do Skula Show, rolando aqui pra você, Scorpions Under the Same Sun, agora 9h50. Ai, coisa linda. É o inglês de Marcão aqui fazendo sucesso nessa bagaça. Vamos dar aí música. Música que o povo quer saber o que significa. Scorpions aqui na tradução da semana. E 12 quilos de Meslan. Deixa a Eva babar. E o suco que sobrar. Cozinhar. Levanta a Conceição. Uia. A gangue de seis pais mudou agora. Vem voar. Voar. O quem vive de zoada. Vocês já estão ligados, agora vamos junto. Cozinhar. Levando a Conceição. Uiá, a gangue de seis mulheres. Uiá, levando a Conceição. Uiá, a gangue de seis pais. Vem voar. Tell me why. Tome um ar. Can we live as one? Ou quem vive te zoando? Muito bem, a tradução da semana, né, cara? Você vê o inglês perfeito de Marcos Amaral. Vai, Amaral! É isso mesmo, Amaral! Senhoras e senhores, o tempo se aproxima. Ah. É. Ih, ó. Oh. É, senhoras e senhores, agora 9 horas e 53, o programa tá praticamente acabando, mas como eu prometi, vamos falar agora de um filme? Olha, esse filme, rapaz, revolta, viu? Revolta. É o seguinte, ó, com certeza vocês já assistiram Titanic, né? Titanic, aquela coisa bonita, Celine Dion cantando, tal, não sei o quê... Jack e a Rose, né? Aquele amor que não deu certo, Jack morre congelado, que nem o picolé da música agora há pouco, né? Aí vem um italiano, mas esse italiano eu não sei qual que é a do cara. Eu acho que o cara viu o filme do Titanic e ele pensou que era uma ficção. Só pode ser. E aí ele, não, eu vou fazer a minha versão do Titanic, eu vou fazer em desenho animado, certo? Muito bem. O cara vai lá, faz o desenho do Titanic. Também tem aquela história de amor, né? Mas o cara decide fazer diferente. Ele decide fazer com que essa história de amor dê certo. Certo? Ah, dá certo. Ele, ninguém morre no final. Muito bem. Beleza. Nem o Jack, nem a Rose. Que, na verdade, nesse desenho se chama William, o cara, e a moça se chama Angélica. Tá certo? Muito bem. No contrário do filme original, Angélica é, que seria a Rose, é a menina pobre da terceira classe, enquanto... O loirinho William, que seria aí o Leonardo DiCaprio, né, dos desenhos, né, é o garoto rico, um aristocrata, sei lá, viado, não sei o que o cara é. E aí, o que acontece? Se não basta, tudo bem, essa história dá certo, tá lindo, beleza, muito bem, bonito, tá, história de amor que deu certo, porém, precisa mesmo colocar um cachorro rapper... Na porcaria do desenho, um cachorro que me canta rap com roupa dos anos 80, bicho. Cara, o navio afundou em 1912. Entendeu? Eu não sei se esse vagabundo sem vergonha não prestou atenção no livro de história e colocou lá que, sei lá, botou um cachorro rapper, certo? Botou ratinhos mexicanos, certo? Uma gaivota lá que é mensageira, será que porra que é a gaivota? Tudo pra fazer um bonito e belo musical. Tudo bem, os caras fazem musical, cantam um monte de música, é o amor, é lindo, não sei o quê. No final, resumindo pra vocês, o navio quando vai afundar tem bota salva-vida pra todo mundo, a gente sabe que isso não era verdade, né? Todo mundo se salva, todo mundo bonito. A Angélica encontra a mãe dela, perdida há muito tempo, que deu um colar azulzinho, bonitinho, parecido com o colar da Rose do filme. É um puta de um plágio, né? E aí, no final, os caras me têm a audácia de virar e falar... Não, pera, o filme não acabou ainda. Quer saber o que aconteceu? Ó, tal pessoa se casou com tal pessoa. Outro neguinho se casou com tal neguinho. A Angélica se casou com o William. E todo mundo viveu feliz pra sempre. Mas como pode um negócio desse, cara? Morreram mais de 1.500 negros nesse negócio. Sei lá quantos negros morreu ali, mas, pô, todo mundo viveu feliz pra sempre. Pelo amor de Deus, para com isso, né, cara? E o negócio é o seguinte. Eu, quando fiquei sabendo desse filme, lógico, eu fui procurá-lo, né? É um filme difícil de se achar aí os DVDs nas lojas e tal, mas a gente, lógico, recorre à internet. Aquela coisa linda, né? E na internet a gente não só encontrou o filme, como encontrou, teve a graça de encontrar ele dublado. dublado pra vocês se indignarem junto comigo nesse horror que é esse desenho italiano, tá certo? Então, a partir de agora, você pode ir lá na página do Esculachou. O vídeo já está lá, já está na nossa página. Você vai lá, curte a nossa página, inclusive, para receber as novidades do nosso programa. Assista essa pérola, certo? Se indigne conosco e semana que vem você me fala. Você me fala, porque semana que vem eu vou vir com um filme do Titanic, onde o Titanic é salvo por um polvo gigante chamado Tentacolino, certo? É isso mesmo, senhoras e senhores. Estamos acabando o nosso programa. Deixa eu mandar um grande abraço para toda a galera que acompanhou a gente. Você vê, essa estreia foi legal, né? Pessoal acompanhando aí. Todo mundo que ouviu, entendeu? Os meus colegas aí logo receberão seus 10 reais de gratificação. Muito bem. É isso aí, a gente tá de volta na sexta-feira que vem aqui na iRádio, certo? Então você já passa pros colegas, já curte a nossa página, divulga pra todo mundo aquela coisa bacana que sexta-feira, às 8 da noite, nós estamos de volta novamente com mais uma edição do Esculachou, senhoras e senhores. E você, garota? Ah, eco técnica. Isso, eco é bom, eco. Eco, isso. Eco. Muito bem. Você, garota, você, menina, você, mulher, me liga, tá certo? Manda aquele recado. Mas manda aquele recado disfarçado, senão minha mulher me mata de pancada, tá certo, gente? Fiquem agora com o melhor da programação da iRádio. E é o seguinte, pra terminar, a gente vai com Florence mais The Machine, com Shake It Out, pedido da Marcela Soares. Um grande beijo pra todos. Até sexta que vem. Fui! Here to relive your darkest moments, I can see now.